Radio 665, vuelta de San Bruno, está autorizado a derecha que sube de pista madera, apoche está cerrado. Por favor, o CA-23 meia dentro, pode ser? Pois, Gil, CA-23 meia, Radio 765, está autorizado IELS Whisky. Tente autorizado IELS Whisky, reportará estabilizado, 775. Bravo Arco, chama esse 3D, frequência 125 decimal 5, alterna 125 decimal 45. 125 45, lembra Arco. Chama 2 decimal 85, alterna 1 2 decimal 0, tá? 5 2 0 2 5 2 0 obrigado. 2 5 1 2 6. Reduza para aproximação, tráfego do número 1 para Central São Bruno, Corona 70 de Jair Speed, Alfa, Corona 72. 2785, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa, 275. Bom dia, Chanel 625. Bom dia, Chanel 625. Contato Radar Decolagem sobre a via Alvo 1, para aí o 380. Número 380. Possível coordenar para o 8? Alefa. Quanto tempo você vai fazer inicialmente, Chanel 625? Eu guardo, Alefa. Confirme autorizado, Everton. Mantenha inicialmente prefiro a saída, Chanel 625. Aguarde, Alefa. Agora 11 horas 6 milhas, com a 1.4 horas de horário speed, passando 2 mil pés. crítico motorizado para estrangeiro, vento 350 graus, 5 metros. Difusão no 0, vou no 233. Para acione identificação, voo e ITAP para o seu CPA, chegada com a média 1, ajuste no 019. Então, 4958, contato com a dessa grupo 3000, passando a posição coral, é faixa para a descida. 050-2229. Alô, 4950, qual foi a velocidade indicada? Mantendo 2209, alô, 4950. Você consegue implementar para seu lançamento, alô, 4950? Afirmativo, ampliar para 2750. Gente. Alô, 4950, reduto para 2209, com o número 2 na aproximação. 2209, da passaria da reduzência. Pega a lixa 1099 e autorizar pela SSP a postura estabilizada. Gente, 4958, autorizado ele é 6800, descendo para 2000 metros e ajuste no 019. 093, autorizado até colar, 330 graus, 029. Autorizado até colar, na 1090, 1090. 2219, deixa para 3003, ajuste na 019. Para 3019, passaria do 2229. Para 649, bom dia, na coisa da Mercedes, você está chegando até bom. Deixa para 4003, ajuste 1019. Decolou os 4-2, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 08, 093, bom dia. Bom dia, vou 093, decolando a 6-2. 093, bom dia, conta com a taxa do dia, sai da Rua 1, para o nível de 2360. Via por 1360, vou 93. Bruno 963, mantém o ponto de espera. Autorizado, decola de imediato. Ali decola imediato, não é? Autorizado, decola de imediato. Vento variável 039. Vai decolar de imediato, função na 0, não é? Sequência 1895. 2895, estou em Salvador, azul 4958. Passei 2029, pista para 2010, autorizado com o IRSSC, vai seguir até a RI, está 6.9 milhas, resposta estabilizada. Estou em Salvador, azul 4958, final ILS X-Ray, aproximado. Azul 4958, continua a aproximação, formação de tráfego, Boeing 737 da Gol, alinhando com a decolagem imediata. Tio 4958, mantém a aproximação, aguardando a aceleração de pista livre. Tá no gol. 649 após subir, essa navegação apoio de pelo. Para o 360 ou 193. 9-3, cotejamento correto, após 2000, está autorizado a letra. E após 2000, vou a letra, com 1-9-10. Azul 4958, solo 47, liga direita, solo 1219. Gente, o azul 4958, livrando de primeira direita, solo 1219. Pista livre, autorizado pouso, vento variável, 03 nós. Teve pouso, 22 da nave. Boa 9-6-1, mantendo o G340. Sobe, mantém 340, 963. Boa 0-9-3, chame o centro de ciclo, frequência 1-2-8-8, alternativa 1-2-6-0. 3-8, mantém o 0-9-9-3, ponte. Autorizado ali, né? Manter a pista no zero. Passarelo 2229 no solo 50, zero na Eco, solo 1219. Pela 9-63, chame 135, frequência 1-2-5-1, alternativa 1-2-8-3-5. 1-2-5-1-2-8-3-5, gol 1-9-3, muito grato, bom dia. Na né, 6-1-1, mantém o ponto de espera. Na 6-2-0-1, mantenha o ponto de espera. Mantendo 62 no ponto. É 219, autorizado a linha e manter, pista no zero. A linha mantém, 6219. Para decolar, manter a ponto de espera, vista na zero. Azul 4201, decolou 52. Chame o controle Salvador, 120, décimo 8. 308, azul 4201. Salvo 1 para o 5-1, 5-1, para o 360, azul 4201, acionado 5-1, 5-1. Uma 649, vista para 2006, ajuste a 099, autorizado e ele é feita, posto estabilizado. Para 2000, autorizado a 3, recordando estabilizado. Está livre da restrição de 4000, viu? Livre da restrição de 8000. Livre da restrição de 8000. Seu Jerônimo tem contato com o ataque, usando 2100. Gente, azul 4208. Reporte a retorno ali da Azul 4201. Tem que falar atualizado o Sambo, é praticamente o presente. Pode dizer o líder, se tiver condições. Pode dizer o líder, 4201. Puxa, né, 6211, autorizado decolar, vento variável 029. Vento decolar, 029. Autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Bom dia, eu sou o Gustavo Oro, para o meu último 360. Bom dia, 360, 62, 190. LA 219 autorizado, Lito. Rio 5973, autorizado decolar. Vento variável 029. Apoio desvio, retorno à retenção na Cruz de Mótimo. Apoio desvio, Cruz de Mótimo, azul 4201. 2000, uma milha de torno, voo 9049. Voo 649, contato aproximação, chame todos, frequência no 8, sinal 95. 2095, já. Via Puca 330, siga o nosso Rio. Via Puca 330, siga o nosso Rio. E 4301, chama o 735, frequência 125, décima 1, alternativa 128, décima 35. Serra Tramo Delta, Torre Salvador. Linha 2, 1-1, GMC 35, frequência 125, decimal 1, alternativa 22, decimal 35. 251, 2835, já. No 649, no solo 02, viva direita, solo 1, decimal 9. Viva direita, frequência solo, solo 121, decimal 9. Ao liberar, mantém a posição, aguarde instruções do solo para continuar no táxi. Sim, ao liberar, aguarde instruções do Omega Span. 5973, chame 135, frequência 126, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. 2005, 2545, obrigado, bom serviço. 5973, Rio. Resolveu o sinal 9970, tá pronto para o 0, pode ir. Sinal 9970, autorizado decolar, pista 10, 320 grau 029. Aí decola, sinal 9970. 970, decolou 08, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Já 99, terceiro, bom dia, contato na posse do dia, segue a MOMA para o nível de voo 340. Via MOMA 340, geral. Seria uma MOMA do presente? Para 99, 70, autorizado. MOMA, geral. Autorizado decolar, vento variável 03 nós. Pode autorizar, está presente. Para o 997, guarde na linha com o 108, sim, código. Código, obrigado. Papa Romeu, Serra Tango Delta. Livre táxi do partido pátio 5 até a cabeceira 17. Meu Sierra Tango Delta, informe a sua razão de subida. Cliente. São 3597. Chame o controle 120, decimal 8. 208, 357, boa. Controle Salvador. Bom dia, o TAM 357 passa 2000 na Arvoro. 3597, passa contato, vou vir a saudar da hora para o nível de 8360. Então, meu Sierra Tango Delta, autorizado decolar pistão 97, vento variável 029. 755, bom dia, Vista Via, chega da Bosque, para 4.003, ajuste 9.099. Meu Serra Delta decolou aos 1:05. Chama o controle Salvador 120.8. Lança mais para o Salvador 1208, Serra Delta. Sendo Delta, aciona o transponder, tudo via saída conte para o nível de voo 190. Passa a ré, 5202, saída quase 190, 190. Sendo Delta, está contato um ataque, voo 1503. Chama o processo, frequência 128.8, alternativa 2.0. 128.2.0, com Recife 357, forte.